nos lavar e de toda mancha nos limpar. Tudo que lavado for neste sangue expiador, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Este sangue tem valor, pois é preço do amor, com que resgatou todos o Senhor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Lavar.